CBN Foz Esportes. Apresentação, Bruno Zanetti. 10:04 deste sábado, 11 de maio de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu na casa dos 16 graus, aqui na Terra das Cataratas. Está começando o CBN Foz Esportes e vamos aos destaques do programa de hoje. Foz Futsal enquadra hoje para enfrentar o Quedas do Iguaçu pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. Falando em futsal, Federação Paranaense cancela a rodada da Taça Paraná, que seria aqui em Foz do Iguaçu, por conta de casos de dengue. Foz Futebol Clube se preparando para a divisão de acesso. O técnico Edson Borges chegou essa semana à cidade e amanhã vai ser auxiliar do Coritiba na final do Paranaense. E ainda, campeonatos estaduais, além do Paranaense, tem a decisão do Campeonato Paulista e final de semana de Fórmula 1 começando a temporada europeia, agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e vamos destacar aqui as principais notícias esportivas da semana e também, claro, o que vai acontecer neste final de semana esportivo. Falando do Foz Futebol Clube, essa semana chegou aqui à cidade o novo treinador, que também é auxiliar do Coritiba, o Edson Borges, ele que vai comandar a equipe iguaçuense em uma parceria entre os dois clubes. Aliás, hoje pela manhã, o presidente do Foz Futebol Clube, Arif Osman, confirmou o patrocínio da Itaipu Binacional, que era uma das empresas ainda aguardadas para patrocinar a equipe nessa temporada 2013. O Foz, que já tem o apoio e o patrocínio da Cataratas do Iguaçu S.A., tem essas parcerias com o Coritiba, a GR2 Talentos, entre outras empresas que desenvolvem, são especializadas em atletas para a contratação de equipes de todo o estado do Paraná e também outras regiões do país. E o Edson Borges falou essa semana aqui na CBN sobre esse acordo e essa parceria com o Coritiba. Esperamos que seja um grupo também tenha consciência daquilo que vai ser importante para nós, que é o acesso. Depois nós vamos brigar pelo que também nos interessa, que é o título. Mas o importante de tudo é que a gente já viu alguns atletas com condições boas de nos dar essa estrutura de trabalho. Então estamos muito, muito satisfeitos, todo mundo que veio de lá encontrou as pessoas muito assíduas ao trabalho, e isso é importantíssimo. Edson Borges falou também sobre o grupo de jogadores que ele tem à disposição, um grupo bem jovem, diga-se de passagem, já que os atletas emprestados pelo Coritiba, a princípio, são atletas sub-20, além de outros jovens jogadores aqui mesmo da cidade de Foz do Iguaçu. São jogadores que já têm uma certa tarimba nas categorias de base, né? São jogadores que já foram campeões fora do país, nos Estados Unidos. Os jogadores já estão acostumados a disputar jogos difíceis, né? Clássicos. Já jogadores oriundos de Copa São Paulo, onde já fizeram grandes campanhas. Então, são jogadores assim que estão tendo uma oportunidade no profissional. Alguns já tiveram até no elenco profissional, como o Alex em Santos, já jogou partidas no titular no Coritiba. E estão tendo essa oportunidade de mostrar seu trabalho aqui em Foz do Iguaçu. São jogadores que a gente tem uma aposta muito grande, mas são jogadores que vão ter que se conscientizar daquilo que vieram fazer aqui, né? Que é levar o Foz do Iguaçu à primeira divisão. Edson Borges encerra o seu trabalho como auxiliar técnico no Coritiba neste domingo, na decisão contra o Atlético Paranaense no estádio Couto Pereira, a partir das 3h40 da tarde, o primeiro jogo empate em 2x2, e ele comentou sobre esse encerramento de trabalho e foco total no Foz Futebol Clube a partir de terça-feira. Meu trabalho como auxiliar técnico, ele vai até domingo, né, na final do campeonato. Depois eu tive uma conversa com o presidente, onde eu vou vir para Foz do Iguaçu, ficar aqui internamente, já praticamente esquecer Coritiba, né? Conviver Foz do Iguaçu, naquele trabalho que a gente está pretendendo colocar em prática aqui. E depois o término, com o objetivo alcançado, voltar para Coritiba e aí ver continue o trabalho lá, novos campos que possam aparecer, né? Que eu tenho certeza que se nós formos bem aqui, certamente outras coisas devem aparecer, coisas boas, e aí dá continuidade à nossa carreira. Há informações de que quando o Edson Borges retornar à Foz do Iguaçu na terça-feira, outros jogadores do Coritiba devem vir com ele para formar o elenco do Foz Futebol Clube. Esses jogadores mais experientes do que... Não que os sub-20 não sejam experientes, como o próprio treinador falou, apesar da pouca idade, ele já tem algumas passagens pela seleção, alguns títulos importantes também, como a Dallas Cup, mas, enfim, outros jogadores deverão compor o elenco do Foz até a estreia na divisão de acesso no dia 26 de maio contra o Prudentópolis no estádio do ABC. Lembrando que este ano a divisão de acesso terá 10 equipes, na primeira fase elas jogam entre si em turno único, os 6 primeiros avançam, os 2 últimos são rebaixados e na segunda fase essas 6 equipes voltam a se enfrentar em turno e retorno e aí sim os 2 primeiros serão classificados para a final e consequentemente para a primeira divisão do ano seguinte, em 2014, a cidade de Foz do Iguaçu completando 100 anos e a equipe do Foz Futebol Clube tentando aí, no ano do centenário da cidade, colocar o time na primeira divisão. Agora são 10 horas e 11 minutos, falando ainda de futebol, mas agora futebol feminino. Essa semana foi divulgado no site UOL, um dos principais portais de notícias do país, de que o Ministério do Esporte, junto com a Confederação Sul-Americana de Futebol, está trazendo aqui para Foz do Iguaçu, no mês de novembro, né, no segundo semestre, em novembro, a Copa Libertadores da América de Futebol Feminino, torneio que a equipe da ADI, Associação Desportiva Iguaçuense, treinada pelo Gesi Damasceno, foi vice-campeã no ano passado, perdendo o título para o Colo-Colo. O secretário de Esportes de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade, falou sobre essa Libertadores Feminina aqui na cidade e, segundo ele, está tudo encaminhado para que aconteça aqui. Está tudo encaminhado. Na verdade, a gente não está confirmado, vai ter uma reunião dia 17 em Assunção, com a Confederação Sul-Americana, para ser divulgado oficialmente, né? Então, depende da participação, depende de alguns convênios ainda, e a partir do dia 17, depois dessa reunião, aí poderá ser oficializado, mas ainda depende de algumas situações. Anderson Andrade falou sobre qual equipe deverá representar a cidade de Foz do Iguaçu, porque a cidade, por ser cidade-sede, vai ter um representante na Copa Libertadores da América. Só que esse ano, Foz tem duas equipes femininas, né? A ADI e o Foz Cataratas, que vão disputar, as duas equipes vão disputar o Paranaense. Anderson Andrade falou sobre essa questão. Foz do Iguaçu entra como cidade-sede, né? Então nós vamos, esperamos que tudo ocorra, seja confirmado, mais uma grande competição, um grande evento para a nossa cidade e vamos ter sim a nossa representante aqui de Foz do Iguaçu. A ADI que está na frente desse projeto, né? A ADI já tem uma estrutura montada há muito tempo, o Foz Cataratas agora também está investindo bastante, tem um respaldo muito grande aí, principalmente os apaixonados também pelo futebol feminino, mas quem está na frente do projeto, brigando e correndo atrás, é a ADI. Então, a representante de Foz do Iguaçu na Libertadores da América seria a ADI. Tá aí, portanto, e acho até que pela história, né, o Anderson Andrade comentando, até pela história da ADI, nada mais justo do que o time participar, né, já que vem há mais tempo aí com o futebol feminino profissional, conquistando 3 campeonatos seguidos, Paranaense, Copa do Brasil, participação pela primeira vez ano passado na Libertadores, e o Foz Cataratas está começando agora, um projeto que vem há algum tempo, é verdade, mas nas categorias de base do futsal, agora começando no futebol feminino, mas tem tempo ainda para o Foz Cataratas se estruturar e quem sabe, né, no futuro também participar da Copa do Brasil, Copa Libertadores, enfim. Inclusive, o Ministério do Esporte diz que tem um acordo com a CBF para, quem sabe, no futuro fazer um campeonato brasileiro, mas de calendário longo, não mata-mata como é a Copa do Brasil de futebol feminino, com a participação de 32 equipes. Poderia, quem sabe, nesse torneio nacional, ao invés de mata-mata, fazer grupos aí com 4 equipes, daríamos 8 grupos, né, igual a Libertadores e outras competições aí, para ter um calendário mais extenso e as equipes terem mais chances de poderem participar. São 10 horas e 14 minutos, agora falando de futsal. Hoje à noite, às 8h30, no ginásio Costa Cavalcante, o Foz Futsal enfrenta a equipe do Quedas do Iguaçu por mais uma rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Lembrando que o time iguaçuense vem de vitória contra o Guarapuava fora de casa na última quarta-feira pelo placar de 4-3. Esse resultado deu a equipe iguaçuense a oitava posição com 13 pontos, enquanto que o Foz Cataratas Futsal vem de derrota, perdeu na última quarta-feira de goleada para a Copagril por 6-1. O Foz Cataratas Futsal só volta a jogar no dia 23 de maio, fora de casa, em Umuarama, contra a equipe do Umuarama. Mas hoje à noite, 8h30, no Costa Cavalcante, tem Foz Futsal e Quedas do Iguaçu pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. Competição essa que o time aqui da Tríplice Fronteira, o Foz Futsal, já foi campeão nos anos de 1996, 97 e também no ano de 2001. A liderança da Série Ouro é da equipe do Maringá, com 22 pontos. O Cascavel aparece em segundo com 19. O Morama é terceiro com 17. Aí temos a equipe do Campo Mourão em quarto com 16. Copagril em quinto com 16. A equipe do Ponta Grossa é o sexto colocado, também 16 pontos. Pato Branco é o sétimo com 14. O Foz Futsal é o oitavo com 13. Foz Cataratas Futsal é o nono com 10. A equipe da Associação Cascavelense é décimo colocado com 9 pontos. O Quedas do Iguaçu, adversário do Foz Futsal, é 11º com 8 pontos. A equipe do Guarapuava, que está disputando a Liga Nacional, é apenas o 12º colocado com 7 pontos. Hoje estaria na última posição entre os 12 primeiros que avançariam para a próxima fase. Situação delicada do Guarapuava. Aí temos em 13º a equipe do Marreco, 14º o Ivaí e 15º o São Lucas de Paranavaí. O 13º ao 15º disputam aí uma espécie de torneio da morte para ver qual equipe será rebaixada para a Série Prata do ano que vem, já que esse ano apenas uma equipe é rebaixada porque tem um time a menos participando do estadual. E falando ainda de futsal, essa semana a Federação Paranaense de Futebol de Salão anunciou o cancelamento da Taça Paraná categoria Sub-9, que aconteceria neste final de semana aqui em Foz do Iguaçu devido aos casos de dengue que estão assolando a cidade de Foz do Iguaçu. A federação deve anunciar nos próximos dias uma nova data. A preocupação maior se deu pelo fato de que os atletas são crianças de até 9 anos de idade e, por isso, têm que ser preservadas para não pegar a doença. A notícia causou discussão e debate na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu durante a sessão ordinária desta quinta-feira e alguns parlamentares deram opiniões a respeito do tema e pediram esclarecimentos junto à Secretaria Municipal da Saúde, já que na semana passada foi anunciada a redução de casos de dengue em Foz do Iguaçu. E aí, portanto, o registro do cancelamento da rodada deste final de semana da Taça Paraná Sub-9 e, por isso, não terá, por conta aí dos casos de dengue, segundo a Federação Paranaense. E, para finalizar, futsal agora, de fato, tivemos essa semana aí a confirmação e a informação de que a equipe do Foz Cataratas, comandado pela vice-presidência do Armando Garcia, que vai montar o time feminino para o Paranaense deste ano, conquistando aí o heptacampeonato municipal e nos próximos dias disputando torneios estaduais. Parabéns à equipe do Foz Cataratas na modalidade futsal feminino. Agora são 10 horas e 18 minutos, hora de falarmos de Fórmula 1. CBN na Fórmula 1. O alemão Nico Rosberg fez a pole position do Grande Prêmio da Espanha, primeira etapa na Europa da temporada 2013 da Fórmula 1. O segundo colocado é o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes. Sebastian Vettel, da Red Bull, ficou com a terceira posição. Kimi Raikkonen, da Lotus, ficou em quarto. Você vê só a dobradinha da Mercedes, né, nas primeiras posições aí, nas duas primeiras posições do Grande Prêmio da Espanha. O espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, é o quinto colocado. Felipe Massa, também da Ferrari, sai na sexta posição. O Grande Prêmio da Espanha acontece neste domingo a partir das 9 horas da manhã, mas a partir das 8h30 a CBN já entra ao vivo com informações dessa importante etapa aí, começando a temporada europeia do Mundial de Fórmula 1. São 10 horas e 19 minutos. Neste final de semana também temos a transmissão da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Santos, o primeiro jogo no estádio do Pacaembu. A partida de volta vai acontecer na Vila Belmiro, né? Lá na cidade de Santos, o jogo final do Campeonato Paulista. No Campeonato Paranaense, claro, às 3h40 da tarde deste domingo, no estádio Couto Pereira, tem Coritiba e Atlético Paranaense pela decisão do estadual. O primeiro jogo terminou empatado em 2-2. Não dá tempo para mais nada, vem aí o CBN Entrevista. A partir das 11 horas da manhã tem o CBN Turismo. A gente vai ficando por aqui, voltamos sábado que vem com mais um CBN Foz Esportes. Bom final de semana, tchau! CBN Esportes.